sereno cai, o panguinha arrugiado cai, sereno cai, vem no fundo da cozinha cai, oh, cai, sereno cai. Eu plantei cana caiana, cai sereno, cai. Pra chupar de come, come, cai sereno, cai. Quem tiver amor firme, cai sereno, cai. Segura se não eu tomo, cai, oh, cai sereno, cai. Eu vou dar minha despedida, cai sereno, cai. Na folha do bambu lascado, cai sereno, cai. Não tem um artista bom, cai sereno, cai. Igual Dimas dos teclados, cai, oi, cai sereno, cai. Eu saí de lá de casa, cai sereno, cai. Tô cantando aqui agora, cai sereno, cai. Eu quero agradecer, cai sereno, cai. Meu Deus e Nossa Senhora, cai, oi, cai sereno, cai.